23ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Esta é a introdução habitual do nosso programa, mas hoje, segunda-feira, 13º dia deste mês de setembro, não é por ser dia 13, supostamente dia de azar, mas vamos lembrar momentos tristes de tragédia. Na sexta-feira, assinalou-se o 9º aniversário do ataque aéreo aos Estados Unidos da América, quando, a 11 de setembro de 2001, 4 aviões comerciais foram desviados das suas rotas, alegadamente por terroristas da Al-Qaeda. Um atingiu o Pentágono, outro acabou num campo rural, mas os outros dois atingiram o alvo principal nas Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Momentos do outro mundo, gravados para a posteridade. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Il y a eu quoi, 3000 morts à peu près? A World Trade Center, glass flew everywhere. Weit weg vom Schuss, in einer Grundschule. Der harmlose Termin wird abgespult, während sein Stab die Nachrichten sortiert. Nach dem zweiten Anschlag ordnet der Stabschef die Lage neu ein, geflüstert. Big explosion happened. Some guy came out. His skin was all off. I helped him out. This is all over. Atentados vistos e vividos por pessoas de várias nacionalidades. There's people jumping out of windows. I've seen at least 14 people jumping out. ご覧ください。 ワールドトレードセンター東側と西側の両方のタワーに大きな穴が開いているのがここから確認できます。 This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Good view. Ostfriedensprozess kümmere. Am Mittag stürzte der zweite Turm des Welthandelszentrums ein. And then comes that sound again. And I don't even have time to think at that point. I just run. Thank you. ataques aéreos do dia 11 de setembro de 2001 provocaram cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos. De resto, está tudo como antes.